50 web 6748. Maintain my arrival web 6748. É o azul 4071, está no 21, para suspeito e acionamento. Azul 4071, aguarde. Aguardando. Solo, boa noite. Vou no 889, suspeito e acionamento no 5. 889, aguarde, na sequência número 2. Aguardando. Salvador, boa noite, passarela do 9808, filial de descida, transferindo e ciente da informação 1. Passarela do 9808, boa noite, sinal de indicação, chega da Mari, desce e mantenha 060. Identificou, desce para o 060, perfil da Mari. 89, solo. Após a passagem do orçamento autorizado. Gol no 889, afirmo. Está autorizado em coordenação com a equipe de solo, porém será o número 2 para início do táxi, ok? Ainda vai ter o tráfego da Embraer da Azul número 1 que vai iniciar no setor 1 ao 4. Então, após a passagem do Xané, então está autorizado para o feedback acionamento. Afirmo, Xané 6. Corrigindo, gol no 889. Oi, Xané 6310, está pronto para o táxi, nós temos 151 no aborto. 3 horas, 4 minutos. Oi, Xané 6310, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame 2 no 895, ajuste 1017, bom voo. Pátio 1 no Índia, 895, ponto de espera, obrigado. Salvador, passarela do 9808, se não for atrapalhar o tráfego aí, proa de duna. A equipe de solo para iniciar o seu acionamento pushback após o tráfego da Avianca livrar o setor retaguarda. Após a Avianca, por fato, pushback acionamento, após o fato, espera, passou. Música de chegada, passarela do 9808. Temativa, vai manter o perfil, obrigado. É o azul 4071, é confirmando após a passagem do tráfego da Avianca autorizado para o cheque de acionamento, é isso? Afirmo. Sim. Salvador, está na 3662 para puxa de acionamento, está no 08. Está na 3662, liberação na chame táxi. Autorizado para reportar para o táxi, 3662. Então, pode ir. Salvador, Oceané 6310, ponto espera, ponto zero, tá pronto. Oceané 6310, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 09 nós. Alinhar, decolar, pista 10, Oceané 6310. Oceané 310, decolado 141, no chame controle na frequência 120.8. 08, obrigado, senhor. Controle Salvador, Oceané 6310, cruzo no 1300 pés, perfil Tuca. Oceané 6310, contato radar, sobe mantém 350, saída Puca. Senha Puca, sobe 350, Oceané 6310. 7-6-7-4-8, clear daylight, final, passo 7. Passaredo 9808, desce para 3 mil pés, que é legal no 07, direto Duna. 3 mil, direto Duna, 10017, do 9808. Passo no 071 para o táxi, lanterna Ribeirão Preto, passando a via 441, que é o voo 102. Gente, azul 471, Índia, no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 017. Torno 017, via Índia, ponto de espera, turno no 895, passo no 071. Voo no 889, 79 a bordo, 331 de estrangeiro, pegando seu feedback para o táxi. Boa noite, 89, táxi em frente, Índia, ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 017. Ponto de espera, 895, boa noite, 89, obrigado, boa noite. Boa noite. Para o táxi do Santos 3662, com POB 149, autonomia de 2 horas e 50, está alternando o portamento. Santos 3662, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 017. Pátio, Índia, ponto espera, 8845, Utan, 3662. 6748, 10-2006. Roger, 2006. Azul 4071, a linha decola da cabeceira 10, vento 160 graus, 0 menos. Aguinhaço, Fogar, cabeceira 10, azul 407. Boa noite, 1-889, mantenha no ponto de espera e aguarde instruções. Aguarda. Rodolfo, boa noite, é o 3858, autorização Fortaleza, informação X3370. 58, Fortaleza 370 aprovado, via peso Luno 9, decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froci, curva esquerda. 5104, transponder 1208, controle. Fortaleza 370, informando do Luno 9, na Momo Froci, decolando da 10, 5104, transponder 120, decimal 80, o controle. 3858. Então, 3858, cotejamento correto, chamei pronto. All 95. Salva do tal, 1-8-95. Good day. No decolado aos 4-6, sendo controle na frequência 120, decimal 8. 208, boa noite. Salva do tal, WebJet, 6748. Report landing gear down and locked QNH 1017. Down and locked, LS, thank you. Azul 4071, no contato radar, sabe, mantém 340, voa Lida. 340, voa no Lida, o 4071. Mental land, runway 107. 6-3-1-3, boa noite. Aciona a identificação, desce para 4.000 pés. NH-1-0-7, chegada bom. Está na 6303, está sem restrições. Está na 6303, sem restrições na chegada. Na 6310, chama Recife, ano 2685, bom voo. No 2685, está na 6310. Passaredo 9808 estabilizada e já visual. Passaredo 9808, completa sinal, chama Torre 1-8-9-5, bom pouso. Completa, chama Torre 1-8-9-5, boa, certo. Frequency 121.9. Roger, 121.9, né? Salvador, boa noite, é o 9808 da Passaredo, duas milhas e meia do externo, já visual. Passaredo 9808, tráfego avistado, continua em aproximação, reporte baixado, travado, aguardando pista livre, que é legal no 017. Reportarei, o 9808. Voo 1889, tem livre decolagem, cabeceira no 0, vento 170 graus, 099. Livre decolagem pro 889. É, vamos lá. 352 no momento, informação aqui. Aracaju, autorizado. 352 no meio, Aracaju, aprovado, nível 190. Decola da pista 1-0, perfeito saída Puca, Jamo após direto Aracaju, 5-1-1-2, transponder 1-2-0-8, controle. Noite, Salvador, Mutan 3662, boa espera pronto. Sal 3662, visual com a TR da Passaredo na curta final. Afirmo. Após o pouso do mesmo autorizado, alinhar e manter cabeceira na 0. Após o pouso da aeronave na final, a linha se mantém na pista 0-3-6-6. 1-3-3-2-5, bom voo. 1-3-3-2-5, boa noite. 0 grau, 08 nós. Livre pouso na 1-0, Passaredo 9808. 1-8-8-9, decolado aos 5-1, chame controle na frequência 1-2-0-2-9. 208, voo 1889. Controle, voo 1889. Voo 1889, contato radar, sobe, mantenho 360, voa Leda. Voa Leda, 360, voo 1889. Boa noite, voo 604. Boa noite, voo 604, informação em curso X-Ray, copia? Copia, por favor. Voo 604, Fortaleza aprovado nível 370, via pêndulo 19. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição frontal, curva esquerda. 5113, o transponder 120.80. Só confirmando a saída, por favor. Saída Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, transição Froti, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Ok, então, 370, lá para Fortaleza, previsto 19, decola pista 10, Momo, Froti, Luciana 5117, o controle após 1208, voo 1604. Voo 604, rota via Zulu 19, negativa Peruísque 19. Transponder 5113. Isso aí, eu devo ter falado errado. Zulu 19, 5113, voo 604, obrigado. Voo 604, correto, chame pronto. Vamos lá. 5-4, limpa direito, chame só uma frequência 121.9. Solo 1219, passeio 9808. Passando 9808 de Madrid. 9808, táxi via Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, 9808. Cessna 3662, obrigado. Salvador, Gol 1889, autoriza a bridge? Aguarde. Decolou 56, assume controle na frequência 12098. 1208, mais excelente 2 Cerita, 3662. Controle Salvador, muito boa noite. Tá 3662, passou 1500 pés, perfil da PUCA. São 3662, boa noite, contato radar, sobe e mantém 370, saída PUCA. Sobe e mantém 370 no perfil da saída PUCA, tem 3662. Na 3305, boa noite, acionando a identificação, desce para 3 mil pés, que é negão no 0 no 7, boa duna. 3 mil, 1 no 0 no 7, é o que negar voando, duna, são 3305. Gol no 889, chama Recife, 1251, no alterna 13325. 251 no 3325, gol 1889. Azul 4235, aciona identificação, desce para 4 mil pés, que é negão no 0 no 7, chegada a pouco. Taxi Índia, ponte espera, chame torno no 895, ajuste no 0 no 7. Feito ajuste, 895, ponte espera, via Índia, 3858. etapa de espera da 1-0, muito boa noite, tudo pronto. TAM 3858, totalmente pronto? Afirma. TAM 3858, a linha decola da cabeceira, 1-0, vento 160 graus, 08. Bom voo. A linha decola da 1-0, muito obrigado, 3858. Confirmando, está autorizado o procedimento, 6312. 6313, livre procedimento, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. TAM 3305, desce para 2000 pés. 6193. Oxalá 6313, completa a final, chama a torre 1 no 895. 1895, boa noite. Decolado de Salvador 02, chama o controle agora em 120, 18, bom voo. 08, boa. Salvador, muito boa noite. TAM 3858, decolado na sua escuta. TAM 3858, contato radar, sabe manter 370, saída Momo. Saída Momo, 370. E reporte estabilizado. Chama o centro Recife no 2685, bom voo. 2685, obrigado, 3612. Torre, boa noite, Oxenero 6303, vai passando esse terno, baixo vai chegar. Oxenero 6303, tráfego avistado, livre pulso, pista no 0, vento 150 graus, com 09 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso, 03.